Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, de volta na sua rádio preferida, essa rádio que todo mundo ouve, todo mundo gosta. Agora tem recordação, né? Como eu já havia anunciado, tá chegando grande recordação com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Preciso ser amado. Preciso de amor, eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também, que fique do meu lado. O que eu quero é muito mais que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Eu não faço amor por prazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia a grande magia de amar é viver. Sem cama vazia, no amanhecer. Por fazer, tem que ser

beijo pra todo mundo, gente. Até segunda-feira com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo.